Fazendo a grana e o pente girar. Estragando a festa. No passageiro avadia, abre o teto solar. Minha beira é finesse. Vendo no espelho e vendo o tempo passar. Como um time-lapse. Vidro filmado, lacrado pros bico no olhar. Eu fujo da inveja. Carrego o lucro na bolsa. Check-in no aeroporto. Passando a receita. Com a peça no cold. Escala em Moscou. Tô sempre com pressa. Carrego o lucro na bolsa. Check-in no aeroporto. Passando a receita. Com a peça no cold. Escala em Moscou. Tô sempre com pressa. Fazendo a grana e o pente girar. Estragando a festa. No passageiro avadia, abre o teto solar. Minha beira é finesse. Vendo no espelho e vendo o tempo passar. Como um time-lapse. Vidro filmado, lacrado pros bico no olhar. Eu fujo da inveja. Pego toda essa maconha. Empacote ela, esporte pra gana. Nego, eu faço sua merda. Em menos de um ano, vou conto igual gana. Várias piranha na sala. Escolho o dedo que vai pra minha cama. Nego, vê se não me cansa. Só chama se o assunto for grana. Ai, minha cara no flyer. Gamen, essa puta é meu sizer. La Ferrari, acelero a nave. No meu Piper, eu joguei esse ice. Pega essa peça no drop. Nego, tenho desde atiradores de cantoneira dentro desse club. Eu danco dentro dessa pulsa, essa mina fala que eu sou igual de amorão. Esperta essa carga pra fora, tô vendendo bala com infernegan. Botando essas patinhas, fazendo a grana e o pente girar. Estragando a festa, no passageiro avadia, abre o teto solar. Minha beira é finesse, vendo no espelho e vendo o tempo passar. Como um time-lapse, vidro filmado, lacrado pros bico no olhar. Eu fujo da inveja. Carrego o lucro na bolsa, check-in no aeroporto, passando a receita. Com a peça no cold, escala em Moscou, tô sempre com pressa. Carrego o lucro na bolsa, check-in no aeroporto, passando a receita. Com a peça no cold, escala em Moscou, tô sempre com pressa.